Estava distante, por um instante, senti-me tão bem assim.

emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre este amor, para o meu pau, o meu cor. Eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Maravilhoso coração, maravilhoso, não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções, as sensações que nós os dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso, tu és a chama que se aninha no meu peito, para que sempre existe amor, para o meu pau, o meu cor. Maravilhoso coração, vai ser longa, silêncio tão fundo, fechada a janela. Não sei do dia de amanhã, inquietação da madrugada. Vou defender-te com a vida, sou soldado da arma. Barricada fica entre mim e a força de um canhão. Não fora a esperança tão certeira de morar no coração. Daqui é a porta-bandeira verde e rubra da dente, potente, de faca afiada. Por ela dou tudo ou fico sem nada. Na vida ou na morte, é o sim ou não. Minha alma ficou enamorada da revolução. Minha amada deseja-me sorte, eterna paisagem do meu coração. Deixe-te a medalha fechada na mão, que eu vou para a batalha. Nela verás a história de um amor perdido. Lá na barricada vai mais um bandido. No meio da rotunda, numa cova funda, peço o que é devido. Enganei o medo e temo não ser temido. É um segredo meu que a minha espingarda guarda. Aguarda a ordem do homem que me fez gostar da farda. Minha alma danada está surda de espanto, de susto e receio de um tiro distante, de um canhão desconhecido que me tira a vida no instante. E eu nunca mais te vejo, é um desejo constante. Ver o meu louco calvário no meu diário, está saudade, amada, solitário na caminhada. Sou soldado, armada, e se eu me ficar, chora baixinho. E numa certa noitada vais junto ao caminho da pedra deitada. Vais lá ver um ribeirinho e levar muitas flores. A vida foi curta, sei que ela escuta, que eu não esqueço os meus amores. Pois eu morri na luta, não por a esperança tão certeira de morar